Olá. Se Jesus nos arrebatasse hoje, se hoje fosse o dia do arrebatamento da igreja, talvez daqui a pouquinho, talvez daqui a alguns minutos, nós não sabemos o tempo, então isso é possível. Como ele nos encontraria? O que nós estaremos fazendo? Qual comportamento ele veria em nós? Que tipo de sentimento nós teríamos ao nos deparar com Jesus, nos buscando hoje? Embora o arrebatamento seja uma garantia para os salvos, independentemente do nosso procedimento, o fato é que pode ser constrangedor. Dependendo da nossa atitude, do nosso comportamento. Mas, claro, isso é uma questão que nós ainda precisamos conversar um pouquinho mais. Precisamos agora analisar o seguinte: o fato de que Deus tem interferido na história ao longo dos séculos. As intervenções de Deus frequentemente não são notadas. Deus está agindo o tempo todo, Ele administra todo esse universo que está aí. Nada acontece sem que Deus esteja no controle, absolutamente nada. Entretanto, existem algumas ações pontuais. O que significa isso? Que elas têm um ponto, elas têm um foco, elas têm um tempo certo para acontecer dentro de circunstâncias que Deus estabeleceu, e essas sim são notadas, e é mais frequente que Deus as tenha anunciado. Deus, ele anuncia, podemos dizer assim, Deus costuma anunciar essas grandes intervenções. Poderíamos discorrer aqui sobre muitas delas. Ao longo de toda a Escritura, nós vemos grandes intervenções de Deus, como na questão do dilúvio, Sodoma e Gomorra. Então, são ações de livramento, são ações de juízo, elas são de grande impacto, de grande repercussão na humanidade, quer os seres humanos tenham assimilado as lições ou não, o fato é que as intervenções têm acontecido. No caso de Judá, nós estamos aqui acompanhando a profecia de Isaías, o seu livro. Nós vemos que Deus faz muitas advertências por meio do profeta, não foi só por meio de Isaías, nós sabemos, são advertências recorrentes. E por quê? Porque os pecados se repetem. Porque o mau comportamento de Judá era recorrente, ele repetia muitas coisas. Então Isaías prossegue advertindo. Você vê advertências feitas aqui de muitas maneiras, de muitos ângulos. E mais uma vez aqui nós vamos ver algo a respeito das intervenções de Deus. E essas intervenções, elas podem representar algo muito complicado, complicado para dizer o mínimo, né? Algo severo para as pessoas, dependendo de que lado você está. Muito bem, nós vamos retornar aqui então para a sequência de Isaías, chegando aqui no capítulo 33. Embora o capítulo não seja tão curto, ele não tem uma divisão que ajude muito ficar trazendo um assunto de cada vez. Então, se de um lado se torna mais, tem algumas complicações a gente falar sobre o capítulo inteiro, por outro lado, o assunto está todo ali. Não tem assim tantos desdobramentos, tantas variações, É claro, pode-se fazer a divisão, mas vamos seguir aqui o critério de ver o capítulo inteiro de uma só vez. Então, Isaías, capítulo 33, o que nós vamos fazer é dividir a leitura, isso sim, para facilitar. Nós vamos ver primeiramente dos versículos 1 a 12, que dizem o seguinte: ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que ainda não foi traído. Quando você parar de destruir, será destruído. Quando parar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, pois por ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantas, dispersam-se as nações. O seu despojo, ó nações, será reunido como fazem os gafanhotos novos, como gafanhotos em nuvem, deles se apoderam os homens. O Senhor é exaltado, pois habita no alto, ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Vejam, os seus heróis gritam nas ruas, os embaixadores da paz choram amargamente. As estradas estão abandonadas, ninguém viaja por elas. Rompeu-se o acordo, suas testemunhas são desprezadas, não se respeita ninguém. A terra pranteia e fraqueja, o Líbano murcha, envergonhado. Sarão é como a Arabá, e Bazã e o Carmelo perdem sua folhagem. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora eu me erguerei, agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz restolho. Seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados, como se faz com a cal, como espinheiros cortados serão postos no fogo. Muito bem, então nós temos aqui, em primeiro lugar, uma intervenção que trará vergonha. Claro, o tempo futuro aqui trará tem a ver com o tempo da profecia. Ainda não tinha acontecido isso que Isaías está falando aqui. A gente pode dizer assim que traria vergonha, porque aconteceu já. Hoje é tempo, já estamos no futuro. Mas vamos pensar quem está ouvindo aquilo, quem está lendo aquilo, uma intervenção que trará vergonha. Traria vergonha a quem? Ao invasor assírio. É ele que está em vista aqui, aquele que atacou Israel e que depois acabou sendo envergonhado. O invasor assírio, com as suas ameaças, com o seu poderio, com as suas traições. Aqui fala que o destruidor seria destruído, que o traidor seria traído. Os assírios fizeram pactos, fizeram alianças, até mesmo com o rei Ezequias de Judá. Isso está descrito lá em Reis. Ele fez um acordo exigindo pagamento, um pagamento vultuoso, que obrigou Ezequias, inclusive, a tirar ouro e prata, não só dos tesouros reais, mas também do próprio templo, e inclusive uma porta que foi da onde foram tirados os metais para poder pagar o rei assírio. Entretanto, esse rei não respeitou, como não respeitava ninguém. Conta a história que os assírios eram muito bons para exigir a lealdade dos outros, a fidelidade aos pactos, aos acordos, mas eles mesmos não cumpriam com aquilo que eles se comprometiam a fazer. Parece que não tem mudado muito esse tipo de coisa na maioria dos governantes, não é mesmo? Mas pensando aqui nos assírios, o fato é que eles passariam vergonha, eles seriam envergonhados, o texto diz. O Senhor vai reunir as nações como gafanhotos. Algum texto fala lagartas e gafanhotos. A ideia aqui é algo que vem consumindo rapidamente e vorazmente tudo aquilo que foi deixado. Eles que eram pilhadores, né, gostavam de pilhar, gostavam de assaltar, os povos seriam também assaltados. É aquela famosa inversão das coisas que Deus acaba fazendo quando ele resolve interferir na história, quando ele diz: chega, agora é a minha vez de mostrar o meu poder, mostrar que as nações têm um poder limitado, as nações vão até certo limite e dali, desse limite para frente, elas não passam. Mas essa vergonha não era só para os assírios, era também para aqueles que haviam feito as alianças com os assírios. Olha o versículo 7, diz assim: vejam, os seus heróis, os seus guerreiros, gritam nas ruas, os embaixadores da paz choram amargamente. Quem eram esses embaixadores da paz? Eram as pessoas que confiavam nas alianças, nas proteções contra os assírios. Agora estão lá chorando, eles vão chorar. É isso que Isaías está antevendo aqui. Percebam o que vai acontecer. É isso que Isaías está descrevendo. Olha o versículo 8. As estradas estão abandonadas, ninguém viaja por elas. Rompeu-se o acordo, suas testemunhas são desprezadas, não se respeita ninguém. O que eles queriam era destruir completamente. Destruíram o Líbano, destruíram Saron, Arabá, Bazã, Carmelo, lugares conhecidos pela sua fertilidade, pela sua exuberância. Eles simplesmente iam avançando. Essa era a característica dos assírios, avançando, avançando, avançando ferozmente. Mas no versículo 10, Deus diz: agora me levantarei. Aquela ideia do rei que se levanta para dar as ordens, né, para comandar, para interferir na situação. Agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz restolho. Seu sopro é um fogo que o consome. Ele está dizendo: olha, vocês, a força de vocês, a força que vocês estabeleceram é uma palha, não serve para nada. Essa é a ideia, tudo vai ser queimado. Então Deus faz aqui as suas advertências. É importante a gente já ir preparando a nossa mente aqui para aquilo que essa profecia, como a maioria das profecias de Isaías, tem uma projeção para o futuro. Ou seja, tem coisas que não vão se encaixar de forma nenhuma naquele tempo. Os assírios, ok, tudo bem, a gente sabe que é o primeiro foco aqui. Mas nós sabemos que, ao mesmo tempo em que Isaías está falando daquele tempo presente, daquele futuro breve, ele projeta aqui sem saber. O profeta não tem a capacidade de enxergar lá na frente. Ele está repassando o que Deus está mostrando para ele. Mas o fato é que lá na frente nós sabemos que novamente Israel vai cair nessa cilada, vai fazer acordos, vai ser traído, vai ser envergonhado, vai ser oprimido. E somente a intervenção de Deus é que vai livrá-los. Deus tem feito as suas intervenções. E o que levaria Judá a uma situação vergonhosa é a sua incredulidade. A sua incredulidade sempre foi a causa dos seus problemas. O fato de não confiar em Deus. A gente já tem afirmado isso aqui. O que isso tem a ver conosco? Como é que nós podemos aplicar esse texto para nós, que não somos da tribo de Judá, do reino de Judá, não estamos envolvidos com a Síria, nada disso? Precisamos entender o que isso tem a ver conosco. O fato é que nós precisamos pensar na igreja, muitas vezes a igreja como instituição, as instituições que os homens acabaram fundando. Não estou dizendo que a igreja é uma instituição humana, a igreja é uma instituição de Deus, porém os homens dividiram em denominações. Isso não é necessariamente errado, o fato de haver denominações. O problema é que cada denominação tem os seus defeitos, as suas dificuldades, umas mais, outras menos. As denominações em geral, elas estão contaminadas por uma série de coisas. E as denominações, elas têm decaído em pureza, têm decaído em temor, têm decaído em uma série de coisas que trará vergonha. Jesus faz afirmações nesse sentido, os apóstolos fazem afirmações nesse sentido, de que nos últimos tempos, os tempos que vão se aproximando, os homens não vão querer ouvir a verdade, as pessoas não vão estar predispostas nunca estiveram, né? Não é que agora as pessoas não querem ouvir a verdade, mas é que isso vai aumentar. E dentro dos, vamos chamar assim, entre aspas, muitas aspas aí, plateias, né? De pessoas que estão frequentando aí as igrejas, muitas pessoas que não têm o menor interesse na verdade. E isso certamente tem trazido grandes problemas, e isso vai aumentar a cada dia até o tempo da intervenção de Deus. É uma intervenção que trará vergonha. E nós percebemos que também é uma intervenção de caráter espiritual. Não é como outras intervenções. Existe uma intervenção, e agora Isaías projeta muito mais para o futuro. Vamos perceber isso nos versículos de 13 a 16, e a gente pode acompanhar aqui a leitura. Diz assim: vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz, vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Ou seja, tanto os de fora quanto os de dentro, tanto o pessoal de Judá quanto estrangeiros, os que estão fora da terra, todos têm que aprender e notar e reconhecer Deus. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Então nós vemos que é uma intervenção de característica espiritual. Por quê? Porque tem aqui uma questão importante, que é aqueles que têm razões para temer diante das intervenções de Deus vão ficar apavorados. Não é um temor saudável aqui, são pessoas que vão ficar apavoradas, o texto diz. O versículo 14 diz: em Sião os pecadores estão aterrorizados. Sião aqui é Jerusalém. Veja que em nenhum momento o texto aqui dá margem para pensar no tempo hoje, tá? Querer espiritualizar as coisas aqui. Aqui está falando de Sião, e em primeiro lugar aqui é claro que o texto tem uma primeira aplicação à situação lá do momento, quando os assírios cercassem Jerusalém, embora Jerusalém não fosse cair, mas houve esse terror, houve essa sensação de que eles seriam aniquilados ali. O fato é que Deus coloca aqui uma distinção entre as pessoas. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Então, se de um lado tem uma situação presente ali, o temor momentâneo, o temor diante de uma ameaça agora, aqui, agora, naquele tempo e nos nossos tempos, existem as ameaças do presente, o texto projeta para algo muito mais profundo. O terror diante da condenação, o terror diante do fogo eterno, está falando aqui. Algo que vai além de um mero inimigo. E essas pessoas, quando se depararem com a presença de Deus, com as intervenções de Deus, elas temem muito mais do que temeram aqueles de Judá ali. Só que aqueles de Judá também tiveram um temor de caráter espiritual, porque perceberam que a situação toda, por isso que ele diz: atentem os que estão longe e os que estão perto, percebam que essas coisas sou eu que estou fazendo. O ataque dos assírios, a opressão dos assírios, Isaías já explicou de muitas maneiras que isso procedia de Deus. E ele queria levar o seu povo a uma mudança de atitude, a uma mudança de espírito. E as advertências são nesse sentido. Mas o texto fala também que existe paz para aqueles que procedem corretamente. Versículo 15 fala que aquele que anda corretamente, fala o que é reto, recusa o lucro injusto, a mão não aceita suborno, tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Você pode notar aqui que são pessoas diferentes daqueles líderes de Judá que estavam fazendo tudo isso. Eram corruptos, eram pessoas ímpias, eram pessoas que cometiam injustiças, que não estavam nem aí com as maldades, com os pecados. Quem deveria tomar alguma providência, fazer a vista grossa e pecava também. Então, o pecado predominava. Aqui não, aqui você vê pessoas que têm uma boa expectativa, porque ele tem algo a esperar, e por isso eles têm uma expectativa boa em relação à presença de Deus. A presença de Deus não é ameaçadora. Veja o versículo 2, o que diz: Senhor, tem misericórdia de nós, pois por ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. O que o texto diz aqui, o que o texto fala, que não é uma questão nacional. Existiam e existem e existirão indivíduos no meio da multidão, no meio de Judá, no meio de Israel, no meio da igreja. Existem indivíduos que verdadeiramente temem a Deus, que verdadeiramente depositam sua fé em Deus e que por isso demonstram com as suas vidas, com as suas atitudes, que eles têm essa comunhão com Deus, que eles são aprovados de fato por Deus. Judá era composta de pessoas que criam e de incrédulos. Incrédulos eram os dominantes ali, a gente pode perceber isso sem dificuldade. A igreja verdadeira, ou seja, indivíduos que estão dentro das instituições, não as instituições, mas os indivíduos, a igreja verdadeira é composta de pessoas aprovadas por Deus, pela fé, não pelo que elas fazem. O que elas fazem ou deixam de fazer é resultado da sua fé. O comportamento, ele é aquilo que é fruto do crer, é fruto do relacionamento correto com Deus. E isso é individual. Deus está falando aqui de indivíduos. Indivíduos tremeram ali diante da situação, porque eles perceberam que Deus não estava se agradando deles de alguma forma. Outros até talvez nem tenham tanto percebido a ação de Deus, pior ainda, nem se deram conta, só estavam lamentando. Mas os que criam, esses tinham uma outra perspectiva. Eles olhavam e pensavam: não, mas Deus Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio, Ele nos protege, Ele nos defende, Ele vai nos defender como e quando Ele quiser e se Ele quiser. Essa é a atitude da fé, diferente daqueles que têm algo diferente, bem diferente no seu coração. Portanto, as intervenções de Deus, elas têm esse caráter espiritual. Isso diz respeito àquela situação ali, aquele momento histórico, com os assírios ameaçando, etc. Depois vem os babilônios, tem toda a situação, tudo está dentro do mesmo contexto, do mesmo pacote, mas tem a ver com a situação futura, quando Deus interferir na história, e haverá os que temerão, os que vão ficar apavorados, vão realmente querer correr da presença de Deus, e há aqueles que vão ficar felizes com a presença de Deus. É fato que já foi dito aqui algumas outras vezes, não vou me estender nisso, mas o fato é que Deus vai derramar aquele espírito de contrição em que os israelitas como povo irão buscar a Deus, irão reconhecer Jesus como seu Messias, e claro que eles vão se apartar do mal e tudo mais. Uma intervenção que trará vergonha é uma intervenção de caráter espiritual. A gente poderia até falar de intervenções aqui, porque tem essa dupla referência, né? Mas também podemos falar aqui de uma intervenção de plena vitória. É isso que está, então, aqui a partir do versículo 17. Seus olhos verão o rei. Os olhos de quem? Daquele que tem fé, daquele que... O do indivíduo, né? Israelita, gentil, mas aquele que crê. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha, incompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida, suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma de suas cordas. Ali o Senhor será o poderoso para nós. Será como uma região de rios e canais largos, mas nenhum navio a remos percorrerá, e nenhuma nau poderosa velejará neles. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, Ele é o nosso rei, é Ele que nos salvará. Suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas, então será dividida grande quantidade de despojos, e até o aleijado levará sua presa. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Então é uma vitória, é uma intervenção vitoriosa, uma vitória em todos os aspectos, porque ela é assegurada pelo Rei dos Reis. Mais uma vez aqui o rei é mencionado. Que rei é esse, tão perfeito, tão justo, que pode assegurar uma Jerusalém inatacável, como o texto diz aqui, uma Jerusalém onde não mais se vai ouvir falar de oficiais militares rondando, pessoas contando as torres para saber quais são as defesas da cidade, aquela ameaça constante, pessoas cobrando tributos, estrangeiros vindo ali com a sua língua desconhecida, só ali com a mão esperando que o povo de Judá pagasse os tributos para eles, porque eles estavam obrigando a isso. O texto diz: isso não vai mais haver. É claro que temporariamente eles tiveram essa amostra de experiência quando os assírios foram derrotados ali pela intervenção de Deus naquele momento. Eles experimentaram uma liberdade que logo depois ela não durou, porque vieram mais tarde os babilônios. Então, o texto tem uma aplicação. De novo, é importante a gente ressaltar isso. O texto tem uma aplicação, em parte, para o momento ali, não deixa de se aplicar ali, não deixa de se aplicar ali. Não pode ser projetado só para o futuro. Mas ele também não pode ficar só ali. Ele precisa ter essa projeção, ele precisa ter essa dimensão, porque senão a gente perde totalmente de vista o que o texto de fato está dizendo. Essa é uma intervenção de plena vitória, porque é uma vitória assegurada pelo Rei dos Reis. Ele é como um rio, né? Ele é como uma região de rios, rios por onde ele próprio Deus torna a cidade, o lugar inexpugnável, né? Inatingível, inatacável. E próprio há uma sensação de derrota, navios aqui que estão sem com as suas cordas frouxas, essa ideia de inimigos que vão perder totalmente seu poder ali, não tem como, né? E embora Deus agiu com grande poder para libertar, ou melhor, para preservar, para proteger Jerusalém, ainda assim, isso não perdurou para sempre, né? Mas um dia isso vai acontecer. É uma intervenção, como nós podemos ver aqui, que ela foi estendida, vamos dizer. Essa intervenção, ela, embora ali ela durou pouco tempo, lá no futuro, ela é extensa. Fala aqui de uma morada que não será removida, não vai se romper nada, não vai nada interferir na sua paz, na sua prosperidade, tudo vai correr bem ali. Nenhum morador de Sião dirá, versículo 24, estou doente. E os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Imagina uma cidade inteira de pessoas perdoadas, sim, porque são esses que vão morar ali, os perdoados. E também não vai haver, não vão haver problemas físicos. Estamos falando aqui de um tempo totalmente diferente, de uma época totalmente distinta. Isso não pode ser aplicado para hoje, evidentemente. E claro, nós sabemos que lá no futuro tudo isso vai acontecer sob o reinado, sobre a intervenção do Rei dos Reis, que é o Messias, o Senhor Jesus. Judá teve vários reis, uns melhores, outros piores, mas nenhum foi perfeito. Nós sabemos disso, a história mostra isso. O que eles deveriam sempre era olhar para tudo aquilo e saber que o rei que é prometido para eles não havia chegado ainda. E quando ele veio, ele não foi reconhecido como o Messias. Jesus Cristo não foi reconhecido oficialmente como Messias. Ele foi reconhecido por indivíduos. Os líderes não reconheceram, nem líderes religiosos, nem políticos, não reconheceram. Pelo contrário, ele foi morto. E os seus discípulos foram mortos também. E o fato é que Deus foi preservando e tem preservado a sua igreja está aí até hoje. E Judá deveria reconhecer o seu Messias, deveria esperar, e os judeus de hoje, os israelitas de hoje, deveriam fazer o mesmo, entender quem é o seu Messias e aguardar por essa intervenção, não outras intervenções que eles imaginam e que eles têm criado aí ao longo da história, que eles têm inventado, mas a única intervenção que eles deveriam esperar é essa que a Bíblia nos traz. A igreja é assim, a igreja é composta de indivíduos que já são perdoados hoje, Nós vamos esperar um grande momento histórico, né? São indivíduos um a um que é resgatado ali, ou melhor, é justificado por meio da pregação do Evangelho, por meio da fé em Jesus. E o que nós aguardamos é o arrebatamento. O arrebatamento vai ser essa grande intervenção, a próxima grande intervenção de Deus na história. Depois disso, reinaremos com Cristo e estaremos lá participando dessa outra grande intervenção, quando Ele voltar para a Terra, voltar em poder, em glória, em majestade, como juiz reto, como rei absoluto, como diz o texto, como dizem as profecias, Ele vai reger com cetro de ferro, com grande poder, com autoridade, e nós seremos seus auxiliares, seus ajudantes, como também entendemos. O que esse texto nos leva a pensar é que nós devemos fazer aquilo que o Novo Testamento nos diz: viver em sobriedade. Paulo fala sobre isso, né? Vigiar o nosso próprio comportamento, o nosso comportamento, sabendo que estamos caminhando cada dia na expectativa de que Jesus venha nos buscar. Temos um tempo neste mundo aqui que não sabemos quanto é. Esse tempo que nós temos aqui, temos que ser vigilantes, não podemos desperdiçar, não podemos ser negligentes quanto ao nosso papel aqui. O nosso comportamento tem que ser aquele comportamento ético, aquele comportamento de fazer o que é certo, de fechar os nossos olhos para o mal, como a gente vê o texto ali, evitar o que é mal, nos desviarmos de tudo isso. E hoje, mais do que nunca, nós temos diante de nós toda a oferta de coisas malignas. Você liga o computador, você liga a TV e vê muita coisa. E não se engane, se você não é iludido por pornografia, por esse tipo de coisa, as propostas políticas muitas vezes te levam por um caminho que não é o caminho de Deus. Então, temos que ter cuidado, temos que ser sóbrios, vigilantes, de fato. Claro, na expectativa de que Jesus venha nos buscar, tendo aquela boa ansiedade. A única ansiedade boa que pode existir é essa, pelo encontro com Jesus. E, claro, nesse tempo não sermos cúmplices das obras das trevas. Eu penso que isso é o que nos cabe como igreja. Claro que devemos anunciar essas verdades às pessoas, sendo eles de que ramo forem, de que língua, nação, religião, seja judeu ou não, essa é a mensagem que deve estar na nossa boca, que Jesus Cristo é o único que salva, que Ele fez e que ele promove a salvação por meio da sua morte, da sua ressurreição, e a fé nele é que nos torna pessoas aceitáveis diante de Deus. Que Deus nos ajude a vivermos assim, estejamos assim, com essa boa expectativa da sua próxima intervenção. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.